ficheiro 48. Tirou de um armário uma fina correia de couro e passou-a à volta do pescoço de Mikhail com um nó corredio. Soltou a corrente que o prendia ao chão, fê-lo pôr-se de pé e empurrou-o contra uma das paredes. Passou a correia por uma argola cravada no teto, por cima da cabeça dele, e puxou até obrigá-lo a ficar em bicos de pés. Está demasiado apertado? Consegue respirar? Afrouxou um pouco a tensão e prendeu a outra ponta da correia a uma segunda argola na parede, atrás de Mikhail. Não quero que sufoque já. O nó apertava de tal modo a garganta de Mikhail que o impedia de articular uma palavra. Martin olhou atentamente para ele. De repente, abriu o fecho de correr das calças de Mikhail e puxou-as para baixo, juntamente com os boxers. Quando lhe as tirou, Mikhail perdeu o apoio e ficou a balouçar por instantes, suspenso pelo pescoço, antes que as pontas dos dedos dos pés voltassem a estabelecer contacto com o chão. Martin foi até ao armário e regressou com uma tesoura. Cortou a t-shirt de Mikhail e atirou os pedaços para o chão. Então foi tomar posição a alguns passos de distância e olhou para a sua vítima. Nunca tive aqui um rapaz, disse numa voz séria. A verdade é que nunca toquei noutro homem, exceto o meu pai. Era o meu dever. Mikhail sentia as têmporas a latejar furiosamente. Não podia apoiar o peso do corpo nas plantas dos pés sem se estrangular. Tentou usar os dedos das mãos para se agarrar ao botão da parede atrás dele, mas não havia nada a que se agarrar. É tempo, disse Martin Vanger. Agarrou a correia e puxou-a para baixo. No mesmo instante, Mikhail sentiu o nó cerrar-se-lhe à volta do pescoço. Sempre perguntei a mim mesmo ao que saberá um homem. Aumentou a tensão da correia e inclinou-se para a frente para beijar Mikhail na boca. No preciso instante em que uma voz gelada enchia a cave: É, tu, filho da puta, nesta merda deste buraco tenho direitos exclusivos sobre esse gajo que aí tens. Mikhail ouviu a voz de Elizabeth através de uma névoa vermelha. Conseguiu focar suficientemente o olhar para vê-la à porta da cave. Estava a olhar para Martin com o rosto sem expressão. Não, foge, rouquejou. Não via a expressão no rosto de Martin, mas sentiu quase fisicamente o choque dele quando se voltou. Por um instante foi como se o tempo tivesse parado. Então, Martin estendeu a mão para a pistola que tinha deixado em cima da cadeira. Lisbeth avançou rapidamente 3 passos e brandiu o taco de golfe que tinha escondido junto ao corpo. O ferro descreveu um amplo arco e atingiu Martin na clavícula junto ao ombro. A pancada foi desferida com uma força terrível e Mikhail ouviu qualquer coisa estalar. Martin uivou. Gostas de dor, bandalho? Perguntou Lisbeth. A voz dela era áspera, como lixa. Nunca, enquanto vivesse, Mikhail esqueceria a cara dela quando passou o ataque. Arreganhava os dentes como um predador. Os olhos brilhavam, negros como carvão. Movia-se com a velocidade vertiginosa de uma tarântula e parecia totalmente concentrada na sua presa, quando voltou a brandir o taco, atingindo Martin nas costelas. Martin tropeçou na cadeira e caiu. A pistola deslizou para o chão e foi parar junto aos pés de Lisbeth. Ela afastou-a com um pontapé. Então bateu pela 3ª vez, quando Martin Vanger estava a tentar pôr-se de pé. Atingiu-o na anca com uma pancada seca. Um uivo horrível brotou da garganta de Martin. A 4ª pancada apanhou-o nas costas, entre as omoplatas. Lise, Uth, arquejou Mikhail. Estava à beira de perder os sentidos e a dor nas têmporas era quase insuportável. Lisbeth voltou-se para ele e viu que tinha a cara da cor de um tomate, os olhos muito abertos e a língua a sair-lhe da boca. Olhou em redor e viu o canivete no chão. Lançou um olhar a Martin, que estava a tentar rastejar para longe dela, com um braço pendente. Não ia causar-lhe problemas nos segundos mais próximos. Por isso largou o taco do golfe e pegou no canivete. Tinha uma ponta afiada, mas o gume era mau. Pôs-se em bicos de pés e começou a serrar freneticamente a correia de couro. Passaram vários segundos antes que Mikhail caísse no chão, mas o nó continuava a apertar-lhe o pescoço. Lisbeth voltou a olhar para Martin Vanger. Estava de pé, mas dobrado pela cintura. Tentou meter os dedos por baixo da correia. Ao princípio não se atreveu a cortá-la, mas acabou por enfiar a ponta do canivete fazendo um golpe no pescoço de Mikhail na tentativa de afrouxar o nó. Quando finalmente o conseguiu, Mikhail fez várias inspirações profundas, trêmulas e sibilantes. Por um instante, Mikhail teve a sensação do seu corpo e a sua alma a unirem-se. Tinha uma visão perfeita e conseguia distinguir cada grão de pó naquela cave. Tinha uma audição perfeita e registava cada respiração, cada restolhar de tecido, como se lhe entrassem nos ouvidos através de auscultadores. E apercebeu-se do odor do suor de Lisbeth e do cheiro a couro do blusão dela. Então, a ilusão desfez-se quando o sangue voltou a irrigar-lhe o cérebro. Lisbeth voltou a cabeça no preciso instante em que Martin desaparecia porta fora. Pôs-se de pé, pegou na pistola, verificou o carregador e destravou a patilha de segurança. Olhou em redor. As chaves das algemas estavam bem à vista em cima da mesa. Vou apanhá-lo, disse, correndo para a porta. Agarrou as chaves de passagem e atirou-as para trás. Foram cair no chão ao lado de Mikhail. Ele tentou gritar-lhe que esperasse, mas não conseguiu mais do que um grasnido e, entretanto, já ela tinha desaparecido. Lisbeth não esquecera que Martin Vanger tinha algures uma espingarda e deteve-se, mantendo a pistola à frente do corpo, pronta a disparar, enquanto subia o lance de escadas até à passagem entre a cozinha e a garagem. Pôs-se à escuta, mas não ouviu qualquer som que lhe dissesse onde estava a sua presa. Avançou silenciosamente em direção à cozinha e estava quase lá quando ouviu o motor de um carro lá fora. Do caminho de acesso, viu um par de farolins traseiros passarem pela casa de Henrik Vanger e virarem para a ponte, e correu o mais depressa que pôde. Enfiou a pistola no bolso do blusão, ignorou o capacete e ligou a moto. Segundos mais tarde, estava a atravessar a ponte. Martin levava talvez 90 segundos de avanço quando ela chegou à rotunda de acesso à E4. Não viu o carro. Travou e desligou o motor para ouvir. O céu estava cheio de nuvens negras. Viu no horizonte uma sugestão de alvorada. Então, ouviu o ruído de um motor e viu de relance uns farolins traseiros na E4 a seguir para sul. Acionou o pedal de arranque, engatou a mudança e passou por baixo do viaduto. Ia a 70 km por hora quando abordou a curva da rampa de acesso. Não havia tráfego. Acelerou a fundo e saltou para a frente. Quando a estrada começou a curvar, contornando uma colina, ia a 150 km por hora. Mais ou menos o máximo que a pequena moto conseguia dar numa descida. Ao cabo de 2 minutos, viu as luzes a cerca de 600 metros mais à frente. Analisar consequências. Que faço agora? Abrandou para uns mais razoáveis 120, mantendo a distância. Perdeu-o de vista durante alguns segundos quando entraram numa série de curvas. Chegaram então a uma longa reta e ela ia apenas 200 metros atrás. Martin deve ter visto o farol da moto e aumentou a velocidade no início de uma longa curva. Lisbeth acelerou também, mas perdia terreno ao curvar. Viu os faróis do caminhão que se aproximava. Martin também os viu. Voltou a acelerar e bruscamente passou para a faixa contrária. Lisbeth viu o caminhão tentar travar e fazer sinais de luzes, mas a colisão era inevitável. O estrondo do embate foi terrível. Lisbeth travou. Viu-o atrolado começar a retravessar-se na faixa dela. À velocidade a que ia, demorou 2 segundos a chegar ao local do acidente. Acelerou e desviou-se para a berma, escapando ao atrelado por uma margem de 2 metros, enquanto este passava como uma bala. Viu pelo canto do olho as chamas que se erguiam da frente do caminhão. Continuou em frente, a desacelerar e a pensar por mais 150 metros antes de parar e olhar para trás. Viu o condutor do caminhão descer da cabina pelo lado do passageiro. Voltou a acelerar. Em Ekerby, 2 quilómetros mais adiante, virou à esquerda e apanhou a velha estrada nacional que seguia para norte, paralela à E4. Subiu uma colina, passando pelo local do acidente. 2 carros tinham parado. Grandes chamas envolviam o carro de Martin, metido como uma cunha debaixo do caminhão. Um homem tentava apagá-las com um pequeno extintor. Pouco depois, Lisbeth atravessava a ponte a baixa velocidade. Deixou a moto diante da casa de hóspedes e foi a pé até à vila de Martin. Mikhail ainda estava a debater-se com as algemas. Tinha as mãos tão entorpecidas que não conseguia agarrar a chave. Lisbeth libertou-o e abraçou-o com força, quando o sangue recomeçou a circular pelas pontas dos dedos. — O Martin? — perguntou Mikhail com uma voz rouca. — Morto. Enfaixou-se num caminhão, uns poucos quilómetros a sul daqui, na E4. Mikhail olhou para ela. Tinham decorrido poucos minutos desde que ela saíra. Temos de chamar a polícia, sussurrou. Começou a tossir violentamente. Porquê? Perguntou Lisbeth. Durante 10 minutos, Mikhail foi incapaz de pôr-se de pé. Continuava no chão, nu, encostado à parede. Massageou o pescoço e pegou na garrafa de água com dedos desajeitados. Lisbeth esperou pacientemente que ele começasse a recuperar o sentido do tato. Dedicou esse tempo a pensar. Veste as calças. Usou os pedaços da t-shirt para limpar de impressões digitais as algemas, o canivete e o taco de golfe. Pegou na garrafa de plástico. O que estás a fazer? Veste-te e despacha-te. O dia está a nascer. Mikhail pôs-se titubeantemente de pé e conseguiu vestir os boxers e os jeans. Calçou os ténis. Lisbeth enfiou as meias no bolso do blusão e deteve-o. Em que foi exatamente que tocaste aqui embaixo? Mikhail olhou em redor, tentou lembrar-se. Por fim disse que não tinha tocado em nada, exceto a porta e as chaves. Lisbeth descobriu as chaves no bolso do casaco de Martin, que ficara pendurado nas costas da cadeira. Limpou a maçaneta da porta e o interruptor e apagou a luz. Ajudou Mikhail a subir as escadas da cave e disse-lhe que esperasse no corredor enquanto ela repunha o taco de golfe no seu lugar. Quando voltou, trazia uma t-shirt escura, pertencente a Martin. Veste isto. Não quero que alguém te veja andar por aí de tronco nu esta noite. Mikhail compreendeu que estava em estado de choque. Lisbeth assumiu o comando e ele obedeceu passivamente às suas instruções. Ela ajudou-o a sair de casa de Martin, apoiou-o durante todo o caminho. Mal entraram em casa, fê-lo parar. Se alguém nos viu e perguntar o que andámos a fazer na rua esta noite, fomos dar um passeio até ao promontório e fizemos amor. Lisbeth, não posso. Vai tomar duche. Já. Ajudou-o a despir as roupas e empurrou-o para a casa de banho. Em seguida, pôs água a ferver para o café e preparou meia dúzia de sanduíches de pão de centeio com queijo, salsicha de fígado e picles. Estava sentada à mesa da cozinha, a pensar furiosamente, quando ele entrou a cochear. Examinou as nódoas negras e arranhões que lhe cobriam o corpo. O nó da correia apertara com tanta força que lhe deixara uma marca vermelho escura à volta do pescoço. E o canivete fizera-lhe um corte na pele do lado esquerdo. — Vai para a cama — disse. improvisou ligaduras e cobriu a ferida com uma compressa. Então, encheu uma chávena de café e estendeu-lhe uma sanduíche. Não tenho fome, disse ele. Não queres saber se tens fome ou não. Come, ordenou Lisbeth, dando uma grande dentada na sua própria sanduíche de queijo. Mikhail fechou os olhos por um instante e então sentou-se e arriscou uma dentada. Doía-lhe tanto a garganta que mal conseguia engolir. Lisbeth despiu o blusão de couro e foi à casa de banho buscar um boião de pomada que tirou do seu saco de toalete. Deixa o café arrefecer um pouco. Deita-te de barriga para baixo. Passou 5 minutos a massajar-lhe as costas e a esfregá-lo com o linimento. Em seguida voltou-o e aplicou o mesmo tratamento à frente. Vais ficar cheio de nódoas negras durante algum tempo. Lisbeth, temos de chamar a polícia. Não, respondeu ela com tanta veemência que Mikhail abriu muito os olhos, surpreendido. Se chamares a polícia, vou-me embora. Não quero ter nada que ver com eles. O Martin Vanger está morto. Morreu num acidente de viação. Estava sozinho no carro. Não há testemunhas. Deixa que seja a polícia ou outra pessoa qualquer a descobrir a porra da câmara de tortura. Tu e eu sabemos tanto da sua existência como o resto da população da aldeia. Porquê? Ela ignorou-o e começou a massajar-lhe as coxas. Lisbeth, não podemos... Se continuas a chatear-me, arrasto-te de volta à gruta do Martin e deixo-te lá acorrentado. Enquanto ela dizia isto, Mikhail adormeceu, tão repentinamente como se tivesse desmaiado.